programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, dia da maldade, do dia 26 de abril de 2019, mais conhecido como sexta-feira. E a notícia dessa vez, Gregório. Olha que legal. Agora você pode comprar alto-falantes para a sua vagina. Por isso que nesse episódio magnífico, eu trouxe a Ana aqui, porque ela vai saber informar melhor a gente sobre como esse evento magnífico. Qual que é a utilidade deste fato? E se isso aqui tem utilidade para outros tipos de coisa além do que é informado na notícia? Mano, eu sabe sei. Que isso aí? Eu sei. A gente não ter alto-falante pra uretra é a culpa do feminino. Exatamente, incomoda, inclusive. Eu acho que isso é culpa. Das faculdades federais doutrinando as pessoas. Eu queria ouvir o que tinha dentro. Filmar, eu queria uma câmera, não. Eu queria uma câmera. De uma balada. Não, dentro da uretra não tem. Ué. Mas se quiser pode ver no seu telefone. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E eu sou a Ana. E esse é o QN News Science. Vamos lá. Slice. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. $150, você pode comprar o seu próprio Baby Pod. Caralho! Um pequeno alto-falante. Tá mais barato que eu pensava. Um alto-falante que pode ser conectado a qualquer dispositivo de música de sua escolha e inserido na vagina para tocar suavemente suas músicas favoritas no útero. É pra ecoar pelo corpo, tá ligado? Eu queria saber, será que funciona só pra quem tem bebê ou será que serve pra ouvir internamente? Sei cara, lá, isso aí é pra quem curte a música top, tá ligado? Mas você achou a ideia boa, pelo menos? Eu achei interessante, assim. Você compraria, Ana? Essa é a dúvida. Depende, parece que é meio invasivo, sei lá. Desconfortável, né? Porra, a porra do vibrador com alto-falante, óbvio que vai ser invasivo. Depende da música, né? Se for um metal, é mais invasivo. Mano, agora a gente vai ter home theater vaginal. Ele também possui fones de ouvido que saem na Nossa, da vagina para que as mães e pais possam ouvir juntos também. Eles saem da vagina. Nossa, sim. Ah, meu Deus. O que tem que sair da vagina, né? Uhum. Pois é. É? Tipo, sair de onde, né? Não precisa sair da. É melhor daí do que ter que enfiar pela boca, descer até lá embaixo e fazer o caminho. Ou podia ser Bluetooth, né, mano? Pra é verdade isso? Também. Bom, a música ativa os centros de estimulação de linguagem e comunicação induzindo uma resposta dos movimentos vocais. Bebês aprendem a falar em suas línguas. Incrível. Cara, dá melhor colocar a música fora. Eu acho que ele consegue ouvir a barriga da mãe. Não é tão isolada assim, não. Dá é só pegar um fone de ouvido e colocar na barriga e dar a mesma coisa. Isso é pra evitar que o moleque já chegue reclamando de música, tá ligado? Tipo, essa música aí tá com som muito ruim, mano. Só aceita qualidade alta, tem que ser direto. Mas será que é estéreo? Ou é mono? Cara, acho que depende do gosto do bebê, você vai testando. Você vai testando, se ele chutar, tá errado. Exatamente. Como ele pode, os bebês começam a vocalizar do útero. O bebê começa a mandar um beatbox lá de dentro. Sai o Mano Brown. A dúvida é, como é que o bebê diferencia o que é o som da música e o que é a fala? Às vezes ele vai sair cantando tipo um violino, assim, tá ligado? Tem chance. Ó, tô falando, hein? Mano, o moleque vai sair, tipo. Ele vai começar a imitar. Ele vai sair imitando uma bateria, tá ligado? Vai chegar. É uma crença popular que um feto pode se beneficiar ao ouvir música quando está se desenvolvendo dentro do útero. A maioria das pessoas consegue tocar alguma música clássica no rádio enquanto estão grávidas. Mas Baby Pod afirma que isso não é suficiente. Aí, viu? Não seus, é seus otários. Oh, não é suficiente. É claro que a empresa vai afirmar que não é. Tem que pegar dois fones de ouvido, abrir a barriga da mãe e enfiar lá dentro. Ah, mas essa aqui é a ideia. Só que ele é bem mais. Não, essa ideia é muito ruim. Tem que ter um metro, pelo menos, pra chegar lá. Cara. Eles citam pesquisas do Instituto Marquês, uma clínica ginecológica espanhola, que afirma que o feto ouve apenas os sons que vêm diretamente da vagina. E mal ouve os ruídos de fora. Então. Então, esse é o caminho. Não, não. Ou você fica sem colocar a música pra um feto, porque isso não faz diferença. O que eu quero saber realmente é se a gente, se nós homens fizermos isso antes dele sair de dentro, de antes dele se formar por completo num bebê, será que já funciona? O espermatozoide? Eu já disse. O espermatozoide vai fazer drift. Será que ele já... Aí o bebê saiu o Slash, né, tocando guitarra. Você colocar Bob Marley, tipo, você ficar estéreo, tá ligado? Porque o espermatozoide vai ficar lento. Achei que você ia falar qual o defeito da maconha que vem pela música. É, também pode, mas a música é toda calminha, o espermatozoide vai ficar lá relaxando, aí não vai gravar. Ele não vai correr, ele vai andar. Ele vai fazer um barra no meio do canal vaginal. A pesquisa por trás do dispositivo realmente ganhou o prêmio do IG Nobel Awards 2017. Uma cerimônia anual que visa destacar a pesquisa científica que primeiro faz você rir, depois faz você pensar. Eu não tô pensando não, na verdade. Eu achei a ideia péssima, porque, tipo, o bebê já pode sair com a audição prejudicada, né, dependendo. Não sei, se escorar muito alto, talvez. E sei lá, vai incomodar a criança. Calma, também não vai ter um abaladão assim. Mano, isso é ótimo. Sertanejo universitário é uma ótima forma de aborto, então. É verdade. O suicídio. Ficou mais fácil fazer parto natural quando você toca sertanejo. Que já sabe. Ele sai correndo lá de dentro, tá ligado? É. Você tá lá de boa, você começou a tocar. Aí você vê uma mãozinha jogando bagulho longe, saindo. Assim, caralho, mano, que porra é essa, cara? Queria aprender a falar. Então, porra! É melhor porque ele aprendeu a falar, então ele realmente sai gritando. Ele sai, caralho, mano, sai daqui. É legal mostrar que 87% dos bebês reagem em música transmitida vaginalmente, balançando a cabeça e sacudindo o corpo. Fica dançando. Tuts, tuts, tuts. É isso aí, né? Eu fico imaginando, o cara fez o teste, ele pegou o negócio, tocou a música e pegou o ultrassom pra ver o que acontecia. Esse cara, engraçado, esse tipo, o enfermeiro e o médico ficou dançando junto, tá ligado? No entanto, não há uma carga de pesquisa independente que revele os benefícios da música em útero. Só porque o feto tá curtindo não quer dizer que fez bem pra ele só tá curtindo. Ele pode estar. Estudos mostram que tocar música em bebês de 9 meses... Separa eles, tá ligado? Estudos mostraram que tocar músicas em bebês para bebês de 9 meses de idade pode ajudar o cérebro a processar músicas e novos sons da fala. Mas isso é um pouco diferente por motivos óbvios. Quando a preocupação de segurança inserir qualquer coisa dentro do seu corpo traz riscos. Se você está grávida, deve estar super vigilante sobre possíveis infecções e doenças. Portanto, só deve usar esse dispositivo sexo quando tá grávido, não depois de ter esclarecido com o médico. E outro, esse dispositivo ele é eletrônico, sei lá. É, ué. Toca música. Meio perigoso, né, sei lá. Não sei, eu acho que choque não dá, né, mas... Choque. Vibrar, vibra. Caralho. Mas vai acabar dando outra função pra isso. Eu tô achando que essa função que eu tô falando aí é tudo... Tudo fachada, tá ligado? Isso é a indústria dos brinquedos sexuais tentando se infiltrar na nossa sociedade. É, sempre é. Inclusive, como tudo nessa vida, eu aposto que começou na indústria de brinquedos sexuais. Porque alguém tem esse fetiche de ouvir pela vagina alguma música. Com certeza. Aí eles falam, nossa, tem uns efeitos diferenciados, né? Total. Agora é a vez da Ana, dela fazer essa pesquisa pela gente. Ela vai perguntar pras amigas dela quem tem interesse. E a gente traz a pesquisa pronta. Porque eu acho que se eu e o Gregório fizer essa pergunta, a gente vai preso. É verdade. E no final das contas, a gente só trouxe você exatamente pra propor essa pesquisa. Ah. Exatamente. Eu sou estatístico, eu tô aqui pra tratar os dados que você trazer. Ok. Vou trazer depois. Fechou. Então é isso. É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos semana que vem e não coloquem alto-falantes nas suas vaginas. A não ser que você seja grávida. Nem quando você esteja grávida. No ânus pode. Aí pode tudo. Aí é pela sua conta e risco. Boa noite. Falou. Boa noite. Falou.